por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Yeah. buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou louvar. Escondido, Jesus.